Salvador, web 6749, autorização 240 para São Paulo, Guarulhos. Quem me uniu para Guarulhos, web 6749? Hoje vai ter que ser o 240, senhor. Ok, eu vou checar no sistema aqui. O senhor apresentou alguma CHG de mudança de rota? Temos aqui no sistema Upper Zulu 16, esse é o Whisky Una. É, teria que ser o Whisky Una. Eu já estou com essa navegação aqui, já foi contactada a coordenação. Vou entrar em contato com eles aí. Se o senhor puder me ajudar, eu lhe agradeço. Ok, a gente vai trabalhando aqui também. Eu vou consultar aí esse local para ver se foi emitido alguma CHG. Ok? Aguarde na escuta. Obrigado. Web 5797, só um minutinho, cobre. Web 6749, não escuta? Prossiga. Ok, comandante, eu cheguei agora na IET, informando que a mesma também não possui essa CHG de mudança de rota do espaço superior para o inferior. O senhor tem que entrar em contato com a companhia para enviar a CHG de rota, ok? Tá bom, já estamos de entrada em contato aí, acho que eles estão fazendo, eu te agradeço, obrigado aí. Nada. Web 5717, pronto, cópia. Ok, está autorizado Galeão, o nível é o 340, via pelo 10 até SMAP e após conforme o plano, a decolagem é da 10. Com curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda, DCT Bridge. O controle 120, decimal 8, acione 5547. Autorizado, Bobo, Rede Galeão, 340, peso do 10, espaço com o plano, decolando da 10, curva à direita da El Leda Bridge, 208, 573.2, correto, chame pronto. Ó, o puxa acionamento web 5717. Web 5798, informação papá, autorização com 3340. Ok, web 5898, tá autorizado com fins 340 nível, via peso 16. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge. O controle 120, decimal 8, acione 5551. Autorizado com fins 340, via peso 16, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge 208. Controle 5551, é o transponder, o F7598. Correto, chame quando pronto no portão 5, web 5898. Chamará quando pronto no 5898, obrigado. Salve Salvador, tá Mike aqui, Charlie. Gate número 6, informando o tempo do reboque. Gente, bom dia, Mike aqui, Charlie. É, bom dia. Salvador, Rio 9645, cruzando 205 para o 150, ciente da Gol, Redondão Hotel. Rio 9645, bom dia, sem identificação, esse para 2000 pés, último trem Salvador, 1904, chegando a mar, irá de TAP. Ok, entendeu? 2000, ajustando 614, é isso? Filma. É o 6749 novamente. Consiga, 6749. Já possui aí a CHG com a nossa nova plana de voo? Ok, a IS já está enviando a CHG para o centro Recife. Estamos apenas aguardando o trâmite da aprovação do centro. Assim que chegar, eu chamo o senhor para a cópia. Ok, o 6749. Infelizmente não é possível, comandante. Eu dependo da autorização do centro, ok? O centro ainda não autorizou o seu plano. Assim que o plano for autorizado, o senhor será autorizado o pushback, cobre simultaneamente. Tá, sim. Então aguardando. O senhor teria estimado? Infelizmente não. A última aeronave que modulou a torre. Passo para o Hotel Kilo no pátio 5, plano para Congonhas. Está pronto a cópia? Ok, o autorizado Congonhas, em São Paulo, nível 220, via Whisky Uno, até Bragança, após direto São Paulo, Congonhas. A decolagem da Uno 7, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto Ilhéus. O controle 120, decimal 8, o transponder é o 5522. Hotel Kilo, cotejo somente o transponder, não compreendi. Reto, cotejamento, e está livre acionamento no pátio 5, chame táxi. Está mais estabilizado aí, 9644. Perdão, 9645. Ok, web 5707, está autorizado, chame táxi. Autorizado, é para táxi. Web 6749, para informação, seu plano será autorizado em mais 5 minutos, ok? Tá bom, então, obrigado. Temos inicial pushback? Infelizmente não, aguarde a autorização ser consumada pelo centro. Assim que tivermos a autorização clara, a gente autoriza o seu pushback e cópia simultaneamente, ok? Rio 9645. Complete a aproximação, Rio 9645, chame a Torre Salvador em 118 decimal 95. 1895, 9645. Salvador, Rio 9645, está uma milha do externo, baixado travado. Ok, o Rio 9645 avistado, pouso autorizado na 1-0, vento é 90 graus, 629. 12 na 10 9644, a pista está molhada. 9645, confirmo, pista molhada. Negativo, pista seca, 9645. Sim, está autorizado, chame táxi 95898. Autorizado, chama táxi 95898. Gente, o F-717 está livre, o táxi pelo pátio, Índia. Chame do ponto espera da 1-0. Pátio Índia, reporta ponto espera da 1-0, F-717. O Rio 9645 no Sol 09. Autorizado o táxi para o pátio 3 via Alfa e Kilo. Quilo para o pátio 3, 9645. Para o táxi, o objeto 5898 PLB de 106, autonomia 3 horas, alternando o galeão. Ok, web 5898. Observe o tráfego da companhia que já encontra sem táxi. Eu vou seguir o mesmo via pátio Índia e chame no ponto espera da 1-0 para decolagem web 5898. Após a passagem da aeronave da companhia, segue pátio Índia, ponto de espera da 1-0, chama o web 5898. Jet 6749, cópia. Ok, está autorizado Guarulhos, o nível é o 240 via Whisky Uno até Trivi. E após Trivi, DCT Poços de Caldas, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda. Após Leda, direto Ilhéus para interceptar pelo Whisky, a Whisky Uno. O controle 120 decimal 8, transponder 5542. Autorizado 240 para Guarulhos, número 35, Foto de Caldas, contra 120 com curva direita, saída da El de Miguel, 202.242.749. Correto, o F6749, após o segundo tráfego da companhia, tá, encontra-se em táxi, após o segundo tráfego está autorizado o pushback e acionamento, chame para o táxi em coordenação com a equipe de solo. Demais, após o segundo web está autorizado, né, 749. O Oscar Hotel Kilo ainda continua com o transporte de enfermo? Está livre o táxi, chame na papá para ingressar na 17, Oscar Hotel Kilo. Alinhar e decolar da 10, 5717, o vento é 70 graus, 070 graus, 59. Outro hotel quilo, livre o táxi de 17, chama alinhado e pronto. Ponto de espera 105898. Cliente leve 5898, alinhar e manter 10 após o banho da companhia. Alinhar e manter após o rolagem do banho da companhia, 5898.